voltar às belezas. Você estava lá, inusitada, querendo tradução, pedindo poesia. Você estava lá. Da roda, lembrança, história, passamos olhando de lá, pois em vontade não se manda. E você estava lá, inusitada. Quem sou eu? Quem sou eu? Um lavrador de caminho. Você estava lá, inusitada, querendo tradução, pedindo poesia. Você estava lá, inusitada, na gira da roda, lembrança, história, passamos olhando. Vontade não se manda. E você estava lá.